Vamos começar? Calma aí que eu quero abrir, quero ter links abertos pra ter fonte. Ah, você quer falar tudo com... Não, eu não quero dar dados. Que dou um quero dado? Só ter... Esse é outro, não é? Esse é outro o quê? Qual que é o nome? Não, não, vamos assim, vai. Vamos de vida louca, que é o jeito que a gente faz. É, sem roteiro. A vida sem roteiro. A vida sem roteiro, exatamente. Talvez eu já coloque esse trecho já no podcast. É, eu achei bem válido, eu gostei. A vida é sem roteiro. É, então começa aí, se apresenta, Laís. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sou a Laís. Se você não me conhece, se você nunca ouviu o Champcast, muito prazer. Não tenho nada pra falar, não tenho conteúdo pra dizer quem eu sou. Eu só sou a Laís, acabou. É porque esse negócio de ser tá muito relacionado com o que a gente faz. Exatamente. Como eu não faço nada, eu sou ninguém. Exatamente. Nossa, que difícil. Achei dura essa parte. Ah, mas é o que eu tenho vivido aí nesses 2 anos. Achei que você ia falar 26. Não, porque uma época eu fui estudante, uma época eu fui várias coisas, e hoje eu sou Natan, simplesmente eu. Essa foi sua apresentação? Sim, talvez seja o nome da minha biografia também. Natan, simplesmente eu, por Natan Meniski Sanches. Sim. Porque... Editado por Laís Merlani Monteiro. Porque esse ano eu completei 27 anos. Ai, foi 27? Nossa, que gafe! Sim, e então, você sabe, né? Pessoas geniais geralmente padecem aos 27 anos. Ai, que bom que você vai viver bastante ainda, então, né? Nossa, obrigado por me deixar mais feliz, Laís. Foi brincadeira, eu não sei porque... pra dar um tom cômico. Eu não sei se foi porque você falou que eu não sou genial ou se porque eu vou ver bastante. Eu não sei por qual que eu fiquei mais triste. Ai, mas tudo bem, vamos triste, começar não. Esse podcast feliz, porque faz muito tempo que ele não existe. Faz muito tempo mesmo. Já faz mais de um ano? Já faz mais de um ano. Faz em 2 anos? Talvez se demorasse mais, acho que 2 meses, talvez fizessem 2 anos. Então vamos celebrar aqui os quase 2 anos de ausência do Champcast. Alguém sentiu falta? Ninguém sentiu falta. Olha, eu não sei, a gente tinha uns fãs. Era tipo duas pessoas desconhecidas que comentavam na página. Se vocês estão ouvindo, um abraço, saudade de vocês. É, eu não sei nem como eu vou pôr esse podcast no ar, porque eu nem lembro como que faz, mas tudo bem. Não, vai subir, vai dar certo. Vai subir com vinheta nova, com tudo novo. É... Vai ter design novo? Novo look. Vai ser exclusivo, não tem no Brasil. Sim, muitos dolls investidos. Muitos dolls. O outfit desse podcast tá nas alturas, gente. É hype content, BR. Yeah, eu não sabia o que responder. Ah, mas a ideia de fazer esse podcast surgiu de um assunto que eu ouvi em outro podcast. Eu não vou citar o nome pra não dar audiência. É ruim? Não, eu gosto bastante, mas eu não vou citar o nome pra não dar audiência. Você não quer que o sucesso deles? Não quero. Não quero que o sucesso dele aumente nas custas do nosso podcast. Concordo plenamente. Não vou elevar quem já tá lá em cima. Sim. Eles que elevem quem está aqui embaixo. Sim. Eles que chamam a gente pra um crossover. Porque hoje em dia todo mundo tem podcast também. Isso é verdade. Tá muito popular. Tá. As pessoas estão ganhando dinheiro com podcast. Porque agora dá pra pôr no Spotify. Quem sabe a gente não vai pôr? Quem sabe não vai ser assim? Eu sou contra, porque eu acho que tem que ser um conteúdo gratuito. Mas dá pra ouvir de graça no Spotify. Mas a gente teria que pagar pra pôr no Spotify. Ah, eu sou contra. E em dólares. Eu sou completamente contra podcasts no Spotify. Mas se chegarmos a uma audiência razoável, a gente pode adotar o esquema de padrinho, Patreon. Quem sabe no futuro a gente não cria um apoia-se, né? Pro pessoal ajudar a gente. Conteúdo exclusivo. Seríamos um podcast freemium. Vai ter cards meus e do Natan. Festa rave na casa do Fábio Assunção. Nossa, vai ser tudo liberado. 16 de junho, até o dia 17. É pra virar, hein, pessoal? Só pros apoiadores. Eu acabei de ver esse evento, muitas pessoas, amigos meus, deram going. Darei going também, porque promete. Ah, com certeza. Eu iria super numa festa na casa do Fábio Assunção. Aí, tipo, com certeza é absoluta a chance de acontecer alguma coisa incrível. E pelo menos a polícia baixar. E eu queria muito a presença de Alexandre Borges. Nossa, seriam dois homens que eu aprecio muito. Talvez mais o Alexandre Borges do que o Fábio Assunção. Ambos com probleminhas com festinhas, né? Quem não tem probleminha com festinha, né? Eu não tenho. Eu não vou responder porque... Mas então, voltamos ao assunto que deu a ideia de retomar o podcast, que era filmes na escola ou com a escola. Muito bom. Você quer começar? Você me pareceu mais animada. Se disse muito nostálgica. Fiquei muito nostálgica porque eu vi você postando no no Twitter hoje, na hora eu já fui levada pra tempos antigos na minha memória. O primeiro filme que eu vi na escola, filme longa-metragem, foi Em Busca do Vale Encantado, na pré-escola, na sala de vídeo, extinta sala de vídeo, que eu acredito que não existe mais nas escolas hoje em dia. Lamento pelas crianças atualmente, que não podem viver esse momento. É, eu tinha uma vez por semana. É, tinha o dia da sala de vídeo, né? Sim, e inclusive tinha uma professora que se você não terminasse de copiar a tarefa, você não desceria para a sala de vídeo. Exatamente, era punição, você não vai fazer parte desse momento cultural. E tá certo isso, você acha? Eu confesso que muitas vezes eu me senti feliz. Às vezes talvez eu tenha até me sabotado por conta própria. Para não ir para a sala de vídeo. Por exemplo, quando resolveram passar X-Men o filme. Nossa, que ano foi isso? Gente, mas você já era grande. 2000, não é? Acredito que... É, eu fui ter a sala de vídeo, acredito que em 99, 2000. Mas eu acho que X-Men filme é um filme mais recente, né? De 2001, talvez? Não. 2000. 2000? Caramba, alguém levou Sim. um DVD do filme pra assistir. Não, que DVD, querida? 2000 tinha DVD. Só na sua casa? Não, na minha casa. Eu lembro que eu assisti as Panteras na escola. Não, o DVD... Ah, mas já era depois das... Já era 2001, eu acho. Não, o DVD... Eu fui ter DVD em 2004. Ah, eu tô confusa. É, não sei, era escola particular, as crianças eram ricas. É, crianças ricas. Tenho vários amigos que são. Então, na época tinha criança rica, mas não muito, porque é Votorantim, né? É. Inclusive, tinha um... Nesse ano de 2000, a gente tinha acesso aos lançamentos de filmes, pois o pai de um garoto da sala era proprietário de uma videolocadora. Nossa, achei maravilhoso. Então, tinha desconto? Não, na verdade, ele levava os filmes lançamentos da locadora. Sim, mas podia ter um desconto pros colegas. Ah, não, mas é você nunca vai alugar na locadora. Você vai alugar na locadora do seu bairro. Ah, se era longe. É, realmente. Mas se você tivesse um desconto, você iria na locadora longe. Não, meu pai não queria levar nem na locadora do bairro. Eu nunca fui, nunca tive conta em locadora, é um trabalho. Nossa, eu tive porque eu só podia alugar aos finais de semana. Primeiramente, alugava a fita do Nintendo, não do Super Nintendo. Eu tinha uma cópia e depois quebrou, depois eu ganhei um Super Nintendo e eu só podia alugar fitas ao sábado. E daí eu podia ficar sábado e domingo e devolver na segunda. É, ficava mais tempo. Eu lembro que a única vez que eu consegui alugar alguma coisa foi uma fita do Mega Drive também. Eu aluguei Sonic 1. Eu já tinha Sonic 2, eu aluguei o Sonic 1. Minha mãe ficou louca da vida, porque eu aluguei justo um Sonic, que era o jogo que eu já tinha, né? Eu achei igualzinho, ficou rasgo, assim, falou, ah, isso não acredito. E eu não consegui passar nem da primeira fase, final de semana inteira. Eu não gosto muito de Sonic, eu acho um pouco chato. É porque você tinha Nintendo, né? Mas eu não gosto do Mario também. Nossa, de quem você gosta? Do Donkey Kong. Ah, muito bom. Donkey Kong 3. Às vezes eu me sinto Donkey Kong fugindo numa floresta, com muito medo, como se alguém tivesse vindo me pegar. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é uma coisa recorrente. Eu lembro do Mega Drive tinha o jogo do Ronald McDonald. Esse eu nunca vi na vida. Eu já vi e era... Eu não tenho nenhuma imagem do jogo. Estou até pesquisando no Google. Sim. E tentando fazer o mínimo barulho possível. Tá mas... só um tac-tac-tac. Mas tá suave. Então, mas acho existe que vai o ser mesmo... tipo um ASMR, assim, para os nossos ouvintes. Porque não tem uma água aqui, senão eu ia fazer. Mas a gente pode chamar igual o pessoal chama de Ashmere. Ashmere. Então, sem momento, Ashmere. Pelo que eu tô vendo aqui, o gráfico era exatamente o mesmo do Sonic, só que trocando o personagem pelo Ronald McDonald. Sem criatividade, né? Menos um ponto pro McDonald's. Não, eu achei muito mais, muito, muito melhor. Eu vou dar esse crédito pro McDonald's, porque nessa época ele tinha a crew do Ronald McDonald, né? Exatamente. Que era o Papa Burger, a Bird, o Shake. Sim, e sempre gostei do Papa Burger. Também, simpático. Um pouco desconfortável por ele usar aquela roupa meio de presidiário. Era um presidiário meio zorro, né? É. Meio mímico. Nunca gostei da Bird, porque ela me parecia uma menina mimada. Nossa, me ocorreu uma coisa agora, Nathan. Diga. Eu acho que o Papa Burger era aqueles caras que... Ai, como que fala? Não é dirige, não é pilota. Que rema nas gôndolas em Veneza, sabe? Tá, a gente continua. Faz sentido pra você? Nenhum sentido. Ok, adiante, então. E o Shake, né? O Shake era o gordo. Ele era uma gosma roxa, né? É, o gordo. Então... É. Sempre sobrava pra mim o gordo. você era o Sheik. Não que eu quisesse, né? Não que mas alguém. As pessoas falavam. Não, nunca falaram, mas eu. A minha grande autoestima, ela se encarrega disso. Bom, eu nunca aceitei a Bird. Nunca me deixei ser a Bird. Não, e o engraçado que sempre época, fui o Papa Burger. A gente nunca podia escolher o brinde aqui. É, tinha repetido. Sim, tipo, às vezes a gente comprava. Tipo, se você comprasse 3 McLanches Feliz, vinha, sei lá, 3 Birds. Ridículo, né? É, hoje em eu dia. Lembro que eu tinha também, tipo, não sei se você lembra da. Acho que era a Olimpíada de Sydney, não lembro, que tinha os brinquedos praticando esportes, os personagens praticando esportes. E eu tive, tipo, uns 3 rolos de McDonald's jogando basquete. Não lembro. Péssimo. Dessa coleção. Péssimo. Era tipo uma versão grande dos brindes do. Da Coca-Cola. Não, do Kinder Ovo, só que paia. É, eu comecei a consumir McDonald's em 98, quando inaugurou a primeira unidade aqui. Meu primeiro brinde foi um livro da Mulan. Nossa, eu acho que eu tive esse livro. Falando em Mulan, eu voltaremos para o nosso tema. Sim, por favor. É, eu lembro que uma vez eu tinha uma fita que foi presente da minha tia, que era escrita Os Grandes Clássicos da Disney. Era uma fita virgem gravada com, acredito que uns 4 filmes da Disney. Cabia tudo isso no VHS? Cabia se você gravasse na velocidade EP. Nossa! É, na velocidade de EP a qualidade é menor, mas você pode gravar até 6 horas. Incrível, não sabia disso. Sabia que eu não tive videocassete. Isso. Não tinha videocassete? Eu fui ter em 98. Eu ganhei um do meu pai, eu acho que já era 99 também, por aí. É, meu pai não funcionava. Meu pai comprou no dia que cortaram minha orelha na escola. Como assim? Uma vez um menino simplesmente pegou a tesoura e cortou minha orelha. Não teve motivo, não teve. Eu sinto muito por isso. Só foi muito sangue. Mas voltando ao Mulan, a gente vai ficar voltando toda hora. É, tá difícil manter o foco. É, eu lembro que rolavam umas votações. E eu tinha essa fita dos clássicos e na época eu assisti. Eu lembro que nessa fita tinha Rei Leão, 101 Dálmatas, Mowgli e o filme do Pateta. Pateta o filme. Ótimo filme, inclusive. Então, e eu queria questão de que assistissem o Pateta o filme. Isso foi em 99, acredito eu. E todos queriam Mulan. Porque... Eu provavelmente votaria pra Mulan também. É, todo mundo votou Mulan. E aí o Pateta o filme ficou em segundo lugar. Na verdade, eu lembro que eu fiz uma tramoia. Na verdade, o Pateta filme ficou várias vezes sem ganhar na votação. Sim. O que eu fiz? Eu, na hora de inscrever pra votação, eu inscrevi Mowgli. E aí? E aí o Mowgli ganhou. Só que na hora de levar... Quem gosta de Mowgli? É, tipo, ficou em segundo lugar Mowgli e primeiro Mulan. Então, na semana era Mowgli, na outra seria... Não, na primeira semana seria Mulan e na próxima seria Mowgli. O que, que eu fiz? Na hora, eu deixei a fita no ponto do Pateta filme e falei, não, quero o Pateta filme. E ninguém lembrou, ninguém questionou e assistiu os Pateta filme. Maravilhoso, porque ninguém tava nem aí pro Mowgli, era só pra contrariar. E eu me senti manipulador desde essa época. Eu acho que é uma coisa importante pra aprender desde cedo. É, conseguir o que você quer. É, e Pateta filme é um filme demais. É maravilhoso, eu sou fã de Pateta filme. Sim, a trilha sonora, a história, tem pontos tristes, é um filme que tem aquela coisa, vai dar tudo certo, depois começa a dar tudo errado, depois dá tudo certo, depois dá tudo errado. Parece bastante com a vida, né? Só se for a sua, porque a minha nunca parece que vai dar certo, mas tudo bem. Porta pro tema. É, eu vi alguns filmes da Disney também na escola. Eu assisti... Ai, como que é aquele da menina do monstro? Bela e a Fera. É o Menino do Monstro. Na primeira série eu assisti Bela e a Fera. O outro clássico que eu assisti ainda criança foi a primeira vez que eu vi o filme, achei maravilhoso. Foi na escola, foi aquele Esqueceram de Mim 2? Ou 3? É aquele que não é com o Macaulay Culkin. E tem a ver com o carrinho de controle remoto? Não lembro, é com o Menino Ruivo. Eu acho que é o do... Ah, não sei a história. É, tá trazendo muitas lembranças, porque duas coisas. Tinha a sala de vídeo, a sala de vídeo era com cadeiras de plástico, né? E a graça era ficar no fundo, onde ficavam as pilhas de cadeira, nas cadeiras altas, sabe? Nossa, quando, achei chique. Quando você faz um monte de cadeiras e senta. Ou era sentar lá na frente, ou era ficar lá no fundo, em cima das cadeiras. Sim, fica bem alto. E também começamos, naquela idade, a raciocinar que, como era após o intervalo, recreio na época, poderíamos comprar balas na cantina e levarmos para assistir o filme. É, praticamente um cinema mesmo. Sim. Maravilhoso. Então toda semana tinha, toda semana um filmezinho, pá. Pra quando você copiava a tarefa inteira, então eu já fiquei muitas vezes... Não era uma pessoa que copiava toda a tarefa. É, desses que eu me lembro de ter assistido nessa época foi o Mulan. Eu assisti lá. O X-Men eu cheguei no final. Já não entendi nada e não assisti até hoje. Não tá perdendo nada. Apesar de que esses são até que interessantes. A gente tinha que fazer um desenho depois do filme. Às vezes pedia. Não gostei. Por quê? Porque se você não tem dotes artísticos... Ah, mas era... Você vai fazer um garrancho, você vai falar que não, você é uma arte abstrata sobre o filme. Não, mas ali era 2000 já, a gente já fazia bonequinho. Mesmo assim, posso fazer... Tipo, eu não preciso ver o filme pra fazer um bonequinho. Ah, uma vez a gente gravou aqui em casa o filme Lembranças de Outra Vida. Vocês gravaram um filme? Gravamos na... Não, nós sendo os atores, logicamente, apesar que todos aqui temos muito talento, né? Pra quem não sabe, o Nathan fez escola pra atores, Wolf Maia. Sim. Um excelente ator. E na verdade, o filme é muito triste, porque é a história de um cara que morre e reencarna no cachorro. Acho que eu lembro desse filme. É um que passava na SBT? Não, passava na Globo. Tô em dúvida se eu assisti ou não. Nossa, eu lembrei. Mas parece que eu já vi. Lembrei de mais um também, que foi na quarta série daí, que também assistíamos os vídeos de Proerd, no qual falavam que misturavam maconha com fezes de cavalo e vaca. Nunca vi esse vídeo. É. Mas é real. Ah, lembrei. Na primeira série eu lembro que a gente assistiu uma versão encenada em live action, que agora tá muito na moda, né? Tá muito. Pegar contos de fadas e fazer live action. Enfiar a menina Hermione no filme. É. Pessoal, tá passando na Warner essa semana Harry Potter, todo dia eu tenho assistido. Curioso. Não vou comentar. Tem o filme que passou ontem, foi o terceiro, é muito escuro. Seja escuro de paleta de cores ou escuro de dark? De paleta de... quiseram dar dark... Foi porque foi quando mudou o diretor e quiseram tirar aquela aura infantil. Então quiseram... Errado, é um filme de bruxinho. Então, mas quiseram dar dark vibes e o filme é muito escuro. Eu tive que quase mudar a configuração da televisão pra conseguir enxergar algumas coisas. É tipo usar o celular sem brilho num dia de sol. Exatamente, você consegue enxergar. Péssimo, fica a crítica aí pro diretor. É, David Yates, depois acho que ele dirigiu todos até o final. Mas voltando ao assunto principal, coisa que tá Sim. difícil manter, eu assisti A Corrente do Bem também, que é um filme que tem um final tristíssimo. Vou contar o final aqui, o menino morre com uma facada. Meu Deus, eu não lembrava disso. É, que é aquele negócio que você tem que fazer, você faz uma boa ação pra três pessoas, essas três pessoas, cada uma tem que fazer... É, tudo virar. Pra outras três, Que coisa mais bonita, né? Nossa. Linda história. Mas por que ele leva uma facada? Eu não lembro disso. Ah, eu acho que ele vai defender uma briga de alguém na escola. Nossa, mas aquele menino não tinha idade pra entrar numa briga de faca? Mas ele tinha idade pra ver espíritos. Mas pra ver espírito, quanto mais novo, mais fácil. Quem disse? Qualquer lugar, só fala... Nossa, pessoa, não fala que criança vê espírito, que é por isso que fica olhando pro nada igual tonta? Não, eu acho que criança já nasce meio tonta. Mas será que nasce meio tonta porque vê espírito? Não. Eu acho que não. Acho que não. Eu acho. Então, eu não sei também. Eu acho eu que sei. O nosso próximo convidado teria que ser... Vai ser um espírito. Não, para, eu tenho medo. Ai, eu quero fazer um comentário. A mas não precisa entrar no... Não precisa entrar no podcast. Não, tudo que for falado vai entrar. Assim, o Nathan, ele tem um problema. Que ele não consegue ouvir músicas, ver vídeos, filmes com atores que já morreram. Não sei se aplica pra filme, mas pra música é forte. Mas tem que... Ele não consegue ouvir. Tem que explicar. Daí todo mundo, quem me conhece, vai falar assim, ah, mas você gosta de Nirvana, você gosta de Beatles. É. Existe um turning point. Conta pra gente. Se eu ouvir depois que a pessoa morreu, se eu conheci depois que a pessoa morreu, ok. Agora, se eu gostava, ouvia, assistia e a pessoa morreu, fica muito difícil. Exemplo, não consigo ouvir mais Audioslave nem Linkin Park. Acabou pra você. Acabou pra mim. O fim de uma era. E são bandas que gosto bastante. É triste, então. O que eu queria comentar é que aconteceu comigo, tá acontecendo. E que você não consegue ouvir Charlie Brown? Não, eu gosto muito de dormir ouvindo entrevistas, né? Eu boto pra ouvir assim e durmo. Ai, eu também gosto de ver, sou viciada em ver entrevista. Sabe que eu descobri que isso é coisa de gente ansiosa? Jura? Quem disse? quem disse isso foi a Amanda Ramalho num outro podcast. Esse eu vou falar o nome porque esse merece audiência. Chama Meia Hora Sozinha. Beijo, mano. Mas não é o podcast dela. Eu tava sendo entrevistada e o programa tem uma hora. Então recolhi o beijo. É muito... Mas é muito bom ouvir, porque eu acho que você vai também... Talvez você goste, porque ela é muito analisada. Tipo, ela já se entendeu. Nossa, que inveja. Queria. Não, mas a gente chegou num nível também que a gente se entendeu. Porque, por exemplo, você já sabia que isso é coisa de louquinho. Ah, é. Eu imagino que seja. Porque louco gosta de ouvir muito, né? É, de ficar quieto e ouvir. É. Eu ouço muito podcast por isso. Porque a voz do podcast cobra a voz da minha cabeça. É, enquanto você tem uma coisa ali tomando conta dos seus pensamentos, você tá em paz. A partir do momento que ela acaba, vira um inferno. Nossa, eu acho que pode ser o título do podcast. Eu acho que eu... Mas é muito grande. Poderia colocar um eco, assim, na sua voz na hora que você fala isso, assim. Bom, pode ser. Sei. Enfim, eu não consigo mais ver entrevistas com o Miranda, que era um cara que eu adorava ver as entrevistas dele, porque eu acho ele demais. Nossa, agora eu lembrei do momento em que eu... Assim, hoje eu vi muitas fotos dele, bizarro a gente entrar nesse assunto. Nossa, que sincronia. E a Amanda fala muito no podcast do Miranda. Gente! Sim. Isso não foi combinado, tô chocada. Eu vi muitas fotos dele que eu segui um músico que eu admiro e ele tava produzindo o disco da mulher dele com o Miranda. Nossa. Aí eu segui ele hoje e vi que tinha muitas fotos com o Miranda. É uma morte muito triste pra mim. Eu lembro, eu tava saindo do Lollapalooza, do falso Lollapalooza, né? População conformada com o falso Lollapalooza. Lamento vocês, rico. Filha, era o dia de graça. Por isso que eu lamento pelos ricos. Porque... Entendeu? Porque quem pode, pode. Vai até de graça, entendeu? Ah, nossa. Não sei. Gostei muito do show do Odyssey Day Sound System. Queria muito ter visto. Que foi o único que eu vi. Era o único que dava pra ver também, né? Ah, mas eu tava curioso pra ver o Gallagher. O Scalifa? Não, o Gallagher. Porque, sabe, eu falei, o cara é doidinho. Ah, ele é doidinho, mas ainda assim, ele é o cara do Oasis, né, gente? Então, ele ia cantar Wonderwall, e aí ia ser, tipo, catarse coletiva, aquelas coisas. Que é motivo maior pra não ver? Tá bom, mas aí eu vi só o show do LCD Sound System, foi muito bom. James Murphy, meu ídolo, queria que fosse meu pai. Eu acho que você vai dar um James Murphy quando crescer. Eu acho que, na hora eu falei pro Daniel que seria o convidado de hoje, mas declinou o convite, talvez nunca mais seja convidado, porque só... Fica aí o suspense. Somos rancorosos. E como somos? E eu falei que meus projetos, porque também quando eu, se um dia eu morrer, assim, recentemente, vai poder ser lançado um CD meu. Você tem coisas gravadas? Tenho muitas coisas não finalizadas. Vai ser aqueles discos, tipo, do Sabotage, tipo, a caixa... Voltage do, of Heck do Nirvana. A caixa do Nirvana, essas coisas. Demais. Assim. E tem muita coisa que me lembrou o LCD Sound System, porque eu conhecia mais o This Is Happening. Sim. Que tem o... Que tem Drunk Girls, tem aquela... É o do Daft Punk tocando na minha casa? Não. Aquela música que é mega longa, que tem tipo um coral gospel. All My Friends. Acho que é All My Friends. Ah, All My Friends, sim. Que depois ela vira uma coisa... Ela vai crescer na música. É a primeira do... Não, Dance Yourself Queen. Esse disco é bom, eu nunca lembro o nome das músicas, eu preciso ouvir mais ele. Dance Yourself Queen. Eu acredito que é ótimo pra fazer comida. Nunca testei. Recomendo. Eu vou tentar. E aí eu ouvindo o resto do show, assim, vendo, assim, muito loop, muita coisa, assim, tipo, entrava um... Assim, eu falei, cara, isso é muitas coisas que eu faço no computador. Daniel disse que não, mas... Não, Daniel não é você. Eu acho que... Sentiu rancor, Daniel? Eu acho que eu posso ser colocado na mesma prateleira que LCD Sound System. Eu aplaudo. Então aí você tá responsável aí por investigar meu computador e... Para de aplaudir. Perdão. Agora eu vi que minha voz clipou em vários momentos do podcast. Então, nossa, o som deve estar lindo. Eu tô em dúvida que tem momentos que a minha voz nem tá pegando. Ah, que gostoso que vai ser. Nossa, vai ser uma edição. Então, eu tô em dúvida aqui se vai rolar esse episódio agora ou não. Depois a gente vai tacar game em tudo e vai com o chiado todo. Maravilhoso. Fatec Edition. Desculpa. Ah, meu Deus. Então, era isso aí que eu ia falar do Miranda. Eu lembrei. Por que eu entrei no assunto do Lollapalooza? É porque eu tava voltando do Lollapalooza, tava dentro do metrô, quando li a notícia. Nossa, foi nesse dia, né? No perfil da Amanda Ramalho ainda. Gente, foi um baque. Eu acordei com a notícia, assim, eu falei, Miranda morreu! Ah, isso aconteceu no dia do Chorão, né? Nossa, o dia do Chorão? Ah, não, esse é assunto pra um outro podcast, que é tipo celebridades que morreram e impactaram a sociedade. Eu não posso participar desse assunto. Nossa, eu tenho muito pra falar do dia que o Chorão morreu. Eu tenho muito pra falar do Chorão a vida inteira. Eu posso fazer um episódio só falando do Chorão. Você vai fazer, gravar sozinho e editar sozinho. O Chorão entra no hall de coisas que eu não posso ficar... Bom, pessoal, se vocês quiserem essa aventura... Votem. Digam. Editem seu próprio podcast. Vou responder que nem a Anitta respondeu pra um fã que pediu pra ela, ai, queremos um álbum, um clipe conceitual, que não sei o quê. Aí ela virou e falou pra ele, ah, é, faz um. Ai, você ai. Quer um episódio só sobre o Chorão? Faz um. Faz um. Ai. Esse dia eu acordei, foi no grupo, de um dono de, com nome, na época já tinha o nome do dono do estúdio? Já tinha, né? Eu creio que sim. Não, não tinha não. Quando foi? Foi 2013 que ele morreu? Foi 2013 ou final de 2012? Eu acho foi 2013, porque eu já morava na outra casa. Eu já tinha me mudado e... Eu acho que eu já não ia... Não vou comentar. Eu já tinha me mudado e... É, eu sei até o comentário que eu sei. Eu acho que é isso. Nossa, que medo. Fim de 2012, talvez. Faz sentido. Não, foi começo de 2013. Foi, é isso. Dia 6 de março. Nossa. Sabe que dia ele faz aniversário? Tô com medo de descobrir. 9 de abril. Meu Deus. E o Champignon? Então, o Champignon, eu ia questionar isso, né? Todo mundo fica abalado pela morte do Chorão e tal, e o Champignon ficou... É que o Champignon, ele meio que... A maldição tava com ele, né? Por quê? Porque morreu ele, morreu o Peu, morreu o Chorão. Ele tocava nas outras duas bandas. Acho que ficou meio pesado, né? Ficou, imagina, nossa. É muito... Então, né, falando dos filmes, gente... Eu lembro que no colegial tem essa história. Tinha uma professora no colegial que ela não gostava de mim. Por quê? Meu Deus, isso é sério? Quem morreu? Natan? Não. O quê? Fizeram um line-up do Primavera Sound aqui no Brasil. Nossa, vai ter Primavera Sound no Brasil? Na Arena Maeda em Itu. O quê? Calma, é mentira. Ah, nossa, esse é tão lindo. Nossa, não, eu vou ler um pouco do line-up pra você. Por favor, nossa. Kendrick Lamar. Chorando, gritando. Não, é tipo, vai começar a ficar mentira aqui, ó. Ah. Calma aí. Florence and the Machine. Caguei. Bjork. Gritando, berro, tiro. Lacrou. Não, lacrou esse festival. Lacrou, mano. O Justice. Empoderou. Brian Wilson tocando Pet Sounds. Melhor do mundo! Que vergonha. Chemical Brothers. Chemical Brothers. Pra fritar, né? Above and Beyond. Nem sei o que é. Eu trocava esse Chemical Brothers por... Pet Boys Lim? Não. LCD Sound System? Exatamente. E aqui tem Television Especial Tropical. Não, eu não sei se é a mesma coisa ou se é separado. Television deve ser alguma coisa. É uma banda maravilhosa, gente, escuta. Então, e um especial Tropicália ou Fans at Circense com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e os Mutantes. Caguei. Depois tem New Order, Camila Cabello, Criolo, Churches, Bastille, Panic at the Disco, Grimes. Eu já tô com a cara virada aqui. Spiritualized. Nossa, eu ia chorando. Elza Soares, Nação Zumbi, Franz Ferdinand, Lineker. Nossa, subiu o refluxo. Lineker e os Caramelos. Ó, o refluxo. Match and King, Cell. Gente, ainda existe Match and King? Não sei. Japan Droids. Amo. Deer Hunter. The Breeders. Ah! Letrux. Nossa, eu queria dizer pra... Eu quero deixar claro que o meu ódio por Letrux. Acabou, só isso. Me irrita só o nome. Eu nunca ouvi. Não ouve. Não escuta. Faz esse favor pra você. Brianna System. É primeiro que eu entendi. Brianna System. Quem que Brianna é essa? Eu acho que a nossa banda pode chamar Brianna. Pode chamar. É, todo mundo acha muito legal isso, eu nunca quis nem ouvir. Ah, eu é um dos meus caguei, mas não é tanto caguei porque tem um pouco de bronca. Então é, eu importo então, um pouco. Isso é tipo. Eu tenho muito isso, pode reclamar o que for, eu tenho preconceito antes de ouvir. Eu também. Então, me deixa. Eu tenho preconceito por causa de vocês, público. É verdade. Então, mas a culpa calma é aí. De vocês. Calma aí que tem mais coisa sensacional. Bugarins. Nossa. Ego Kill Talent. Metá-metá. Gosto. Autoramas. Que daí eu já. Gente! Eu já puxo o gancho pra treta com quem? Treta com Skylab, maravilhoso! É, que mundo que vivemos. Meu Deus. Pra mim são duas coisas que podiam subir junto com o Tico Santa Cruz. Ai não, para. Skylab é muito fof. É, mas é Autoramas também, não tá, né, gente? Não, é, nossa, não. Autoramas não. Aliás, eu amei a treta, porque foi super medíocre. E pros dois. Vai ter Silva, que eu adoro. Que mais? Vai ter Carne Doce. Rashid, Rincon Sapien. Vai ter muito também. É, Circadélica, né? Falando em Circadélica, vai ter o quê? Francisco Elombre. Nem sei se vai ter no Circadélica. Acho que não, porque já teve ano passado. Ah, mas então, vai ter também no Primavera Sound Brasileiro e A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. Que tá bem hypado, né? Ah, né? Estranho. É. Queria dizer que uma vez eu fui no show deles e fui comprar uma camiseta. Só que eu, na hora de pagar, eu só tinha R$16. Não tinha mais dinheiro. Daí eu falei, putz, eu só tenho 16. Posso deixar os 16? Aí o cara falou assim pra mim, você não compra outra coisa, então? Nossa, sério? Exatamente. E mandam a gente comprar o merch pra ajudar as bandas, né? Exato. Aí eu falei, ah não, tudo bem, é que eu só tenho isso. Fiquei contando moeda pra inteirar, sabe, R$20. Meu, a banda nem é tão boa assim. Tanto é que esse cara saiu da banda, tá? Saiu da banda, foi fazer um mochilão pela América do Central América aí, sei lá, no Tomara México. Tomara que tenha morrido no caiu, treino. Caiu de bicicleta. Eita, se ralou inteiro, se quebrou inteiro, viu? É isso que acontece com gente ruim de coração. Calma aí que agora vem uma parte que parece tipo... Parece que a gente fez esse line-up porque tá cheio de piada interna. Gostei. Porque agora tem Debbie and the Mentals. Saudade. Lúcio Ribeiro, DJ 7. Realmente, a piada da gente. E Rai. Nossa... E o patrocínio é da Vivo, Heineken, Coca-Cola, Ola, Spotify, Multishow e Time for Fun. Do dia 22 ao dia 25 de novembro. A gente simplesmente leu um line-up falso num podcast sobre filmes que assistíamos na escola. Enquanto ficamos fazendo comentários preconceituosos sobre bandas. Quem não faz, né? Quem diz que não faz, tá mentindo. Ah, tem as pessoas que são acertas. Mentira! Né? Não tem gente ética. Nossa, fiquei sem palavras. Existe, tem gente que é 100% ético? Não tem. Não, e eu tô aqui no meu feed do Facebook agora que eu fui de relezando e tô com medo de falar alguma bobagem. Ai meu Deus. É, então puxa um assunto aí antes que eu fale. Primavera Sound podia, mas eu não tenho saco pra show, eu não tenho saco pra festival. Olha, se fosse esse line-up, eu confesso que eu iria, porque tem coisas que eu acho que eu jamais conseguiria ver no Brasil. Tipo? E tipo Spiritualizers, Television. Ah, isso é coisa de Lollapalooza. Dai, Lollapalooza. Não é coisa de Lollapalooza, amor. Lógico que é. Lógico que não. O Lollapalooza nem tem mais coisa de Lollapalooza. Não, não tem, por isso mesmo que não é coisa de Lollapalooza, não, entendeu? Não, mas então, é tipo, você vai ver. E outra, faltou um Warpaint aí. Ah, é coisa de Lollapalooza também. É que enfim. Já tinham fechado com Lola. Faz sentido. Que três dias de Lola. Ai, chega de Lola, né? Por favor, gente. Já deu Lola. Calma. Sobre os filmes, queria retomar um tópico. Um subtópico. Filmes polêmicos que vimos na escola. Oba! Lembrei de todos. Filmes polêmicos. Eu assisti Casa dos Espíritos, que é aquele filme longuíssimo. Levaram dias pra gente assistir. Foi na aula de história. Não lembro por qual pretexto, mas tem cenas meio calientes pra uma classe de quinta série. Foi difícil, porque a professora não levantou pra tirar, pra passar. Ela passou sim. Eu lembro que ela passou as coisas no controle, por isso que foi tão difícil de assistir. Ela ficava passando as cenas calientes no controle remoto. Outro filme polêmico que assistimos foi Debs. na aula de matemática. Pra quem não sabe, Debs é um filme de quatro garotas meio que espiãs, assim, agentes secretas. E aí tem um romance lésbico. Uou! Pois é, assisti esse filme na oitava série, na época da explosão do emo, várias meninas se curtindo. Aí a professora passou e ficou impactada com o que ela tava passando. Ela falou, nossa, eu não sabia que esse filme era assim. Eu assisti aos 13, já tinha visto em casa e vi na escola, né? Acho que na sétima série. É, eu tava na sétima quando eu soube da existência desse filme. Eu já tinha assistido, que a Rachel Evan Wood, Linda que ela. Já foi namorada de Marilyn Manson. Por onde anda Sério? Marilyn Manson? Opa! Não sei, morreu uma turma da banda dele lá esses tempos. É. Evan Rachel Wood, né? Como que é o nome dela? É Evan Rachel Wood mesmo. É, ela fez até um clipe, né? Porque ele lançou aquele Heart Shaped Glasses. Nossa, não sei qual. Nem sabia que ela tinha namorado ele, nem sei que música é essa. Aqui, vou procurar depois. Ela teve um relacionamento com o cantor ficado noivos. Que lindo, o amor é isso, né? E se separaram em agosto de 2010. 2010? Caramba, é recente. Não, não é recente, é antigo. É, o filme já tá em 2018, né? E depois disso, é 4 anos ela ficou com Marilyn Manson, depois ela tentou se matar. Nossa, não sabia. É, tipo o Owen Wilson tentar se matar. O Owen Wilson tentou se matar? Tentou, Laís. Onde você Quando? Tava? Como tipo, assim? Recentemente. Para, mentira. Por quê? Vida pessoal, cadê? Vida pessoal. É, em agosto de 2007. O ator foi encontrado pelo irmão no solo em sua casa em Santa Mônica, Califórnia, com os pulsos cortados. Com pouca California, here we go. Eu achei que você fosse. Tentei cantar a música do Deus. Sim. Eu achei que você fosse cantar California King Bad, da nossa não musa sei. Rihanna. Oh. Muito hype também. E ele também tinha ingerido heroína e metanfetamina. Nossa, ele comeu tudo isso. E a gente tá rindo disso. Não, e foi, tô triste. Foi por causa da separação dele com a Kate Hudson. Nossa, ele era casado com a Kate Hudson? Não, namoravam apenas. Ah, eu acho que eu também ficaria muito triste se ela terminasse comigo. Nossa, mas pelo amor, o Owen Wilson tem um puta currículo. Tem, ele é demais. Oh. Assim, não sei se ele é demais, ele fez aquele filme do Gilbert's Tale lá. Mas tipo, tem coisa que ele fez, tipo, que ele foi produtor apenas, por exemplo. Não, é, as coisas que ele foi produtor não são tão legais, mas ele fez tipo Anaconda, Armageddon, Zoolander, Me The Fock, The Life Aquatic of Steve Zissou. Amo! Me The Fockers. É, ele fez bastante coisa. Né? Os Penetras. Principalmente nos anos 2000 ali, né? É, Os Penetras, na noite do museu. Marlene e eu. Owen, queria dizer pra você aguentar firme aí que a gente tá com você. Você não sabe o que o Owen passou. Nossa, vou usar muito essa. Você sabia que ele é a voz do Relâmpago McQueen? Não! Fique com essa informação. Isso aqui é puro infotenimento. Adorei. Essa vai ter a tag na busca do podcast infotenimento. Quantas horas será que já deu isso daqui? 59 minutos. Nossa, o meu tá dando 49. Não, é porque eu tô contando pelo tempo do Skype. Ah, tá. Bom, daqui a pouco a gente já encerra. Dá nossas redes sociais, dá todo o serviço, siga a gente no Insta. Manda mimos. Manda mimos. Hashtag manda mimos. É... Outro filme que eu assisti, A Lista de Schindler. Foi não. Impactante. Chorei. Não assisti até hoje. Nossa, esse filme é foda. Meu lado judeu, acho que eu não devia assistir, né? Putz, é pesado pra você que tem família polonesa. É, então. Pesado e mesmo. Vai judiar de mim, né? Vai judiar bastante. É, não podemos usar mais a palavra judiar. Fica a dica aí, pessoal. Judiar vem de judeu. Judiação, que é sofrimento, né? Maltratar alguém vem disso. Evite usar a palavra judiar. Gente, pelo amor de Deus. Não vamos falar assim, nego foi lá, neguinho foi lá e pegou. Nossa, é uma falta de noção, né? Vamos parar, por favor. Tá, eu só peço isso. Obrigado. É o meu pedido. Fica aí a... Pode até não me seguir no Insta, mas não fala mais isso. Obrigado. Nossa, não fala, por favor. Tem outras coisas que eu gostaria de pedir pra não falar, mas eu não consigo lembrar agora. Vou fazer uma lista. Coisas que eu não gosto de escutar. Ah, mas aí eu teria que citar a voz de algumas pessoas. Voz do Dinho Ouro Preto, por favor. eu não posso comentar sobre o assunto. Nomes Nossa. De certas pessoas, informações da vida de algumas pessoas. Nossa, não, Esse é o podcast mais mal-humorado que você vai ouvir, sim. Mais rabugento. Sim, somos rabugentos. A gente já fez análise, a gente já se entendeu. Eu pedi alta da minha terapeuta, porque sabe, eu já me analiso demais, ela queria me analisar de outra forma e... Gente, terapia é legal? É legal. Mas assim, a gente consegue fazer. Eu não faço isso. Se você não tá num momento extremo, não vai, não precisa. Não sofra. Com gente apontando o dedo na sua cara. O pessoal já faz isso de graça. Eu já faço isso. A única pessoa que pode apontar pra você é você mesmo. Next time you point a finger, I point into the mirror. Quem mais poderia ter dito uma frase dessas, né, gente? Nossa, que barra. A gente precisa ter um episódio pra falar sobre saúde mental. Nossa, sim. Com a convidada, assim. Como ela, porque ela é muito compromissada, ela não vai poder. A gente vai pegando só as frases das composições dela. Mas ela tá convidada já. Natan tem uma certa intimidade com ela. Eles são amigos virtuais. Sim, já ela já recebeu like. O convite. Já ganhei likes. Um like só apenas. Ah, a gente quer mais que, né, meu amor? É tipo Deus tocar em você, verdade, virtualmente. Verdade, foi o que eu senti na hora. Eu fiquei muito feliz na hora. Depois disso, todas as minhas encomendas internacionais começaram a chegar e... Falei, é bênção? É, minha vida deu um duplo twist carpado. Falta só aquele tal do empreguinho, né? Ah, inclusive, pessoal, vocês estiverem precisando de alguém, contrata nós. Sim, a gente faz de tudo, a gente faz... Agora vai ser recepção. Esse final. Recepção. A gente entretém seus convidados, a gente pode falar de qualquer coisa. Até das bandas que a gente não gosta, a gente, se precisa, a gente produz o show, trata eles bem. Meu, a gente tem uma habilidade tão grande... De fingir. Nossa. Fingir interesse, fingir que gosta. Fingir que se importa. Então, nossa, esse podcast tá muito sincero, né? Hashtag sinceridade. Sincericídio, na verdade. Nossa, tá foda. Mas então, eu dou uma dica pra você, que eu fiz um stories no meu Instagram e pus no highlights, escrito com a hashtag Manda Jobs. Ah, eu vi, mas daí eu penso, eu vou escrever o quê no meu? Ah, amiga, você... Será que devemos expor? Não. Não? Não. Porque tenho informações. Não, eu não quero. Quero só no PVT. Tá, então fiquem curiosos aí. É, gente, quem sabe um dia vocês ficam sabendo, né? Não sei. Eu queria fazer aqui, pra gente encerrar, com filmes que eu acho que deveriam passar na escola. Ah, eu esqueci de falar do Christiane F. Você assistiu Christiane F na escola? Assisti. Menino, isso sim é polêmico. Foi na oitava série. Só que não conseguiram passar inteiro. E aí eu tive que... Ah, eu esqueci de... Eu tava falando da professora que não gostava de mim. Ah, é verdade. E ela era tão tosca que ela passou Quem Quer Ser Um Milionário. Depois ela passou um outro filme. Primeiro, ela adorava passar aquele filme Uma Nova História Americana, acho que é esse o nome. Nossa, gente, que sem noção. Sim, ela passava, tipo, sempre. A Outra História Americana, acho. É, uma coisa assim, que é aquele negócio do cara que, da guia, da calçada. Nossa, se você não viu esse filme... Não vejo. Ai, não vejo. Se for ver, pula essa cena, porque... Tá, mas agora vem a pior parte, assim. Ela foi fazer ela dava aula de sociologia, que até teve o infame episódio do qual ela dissertava sobre estilos musicais, e ela disse que em tal época foi criado o chorinho. Eu, como zoeirão, né, que sou, comecei a fazer barulho de choro. Aí ela me chamou de ignorante. Nossa, ignorante. Que momento. Disse chocada. Que eu não entendia nada de música. Ah, isso é a mesma coisa que falar que... Não sei, eu me ofendo com isso. Não que água entenda. É molhada, né? Não que eu entenda, mas só sei que eu falei assim, ó... Que água é seca, aliás, errei a expressão. Quem é você pra falar? Quem vê, você entende muito também, né? Respondi assim. Desde esse dia, então, eu nunca consegui tirar nota na matéria dela, porque ela dizia que se levássemos a prova de alguém pra... A prova nunca tinha valor certo cada questão. E se levássemos a prova do amiguinho pra comparar, porque respondemos a mesma coisa e ele levou certo ou não, ela ia tirar nota das duas pessoas. Meu Deus, não acredito. Sim, então eu não conseguia tirar nota dela. Tirava média, assim, basicamente. Mas o fato foi que ela passou um filme hollywoodiano, não lembro que filme era, não me importa. Ah, foi tipo O Dia Depois de Amanhã. Eu vi esse na escola também. E vi no cinema, curiosidade. A gente nem abordou filmes que vimos no cinema com a escola. escola. Ai, é verdade. Mas eu vi poucos, eu consigo citar no final. Eu vi dois também só, mas terminava rapidinho essa escola e essa história. E aí, aí ela quis que a gente comparasse com o cinema indiano. Eu falei, massa, ela vai passar alguma coisa de Bollywood, né? Eu lá nos meus 18 anos que tinha na época já, já conhecia Bollywood. Só sabe o que ela passou? Quem Quer Ser um Milionário. Era pra gente comparar um filme hollywoodiano, que era tipo Dia Depois de Amanhã, com Quem Quer Ser um Milionário, que era um filme que indiano. Que é um filme hollywoodiano indiano. É, não, tipo, a história se passa na Índia, mas é um filme hollywoodiano. Se eu não me engano, é uma produção Hollywood e Índia, tipo, os dois misturados. Mas não... Mas não é um filme indiano, entendeu? É, não é uma produção 100% indiana. Não é... Errado. Então, e aí era pra gente fazer um texto comparando as diferenças do cinema. Quase que eu falei, né? Filha, não tem nenhuma diferença, porque ambos são... Tudo bem. É tudo americano. Tudo bem. E aí tem uma hora que a gente aprende que a gente tem que ser hipócrita. É importante, né? Ah lá, tem que ó. Fazer assim pra conseguir vencer na vida, mas pra superar. Tomamos um tapa agora. Por quê? Porque é um filme britânico. Mas também não tem diferença? Não é indiano? É. Como é o nome da professora? Prefiro não falar. Tudo bem. E bom, então... professora, fica aí a informação pra você. É. Nem hollywoodiano era. Eu tava errado, você tava errado, todo mundo tá errado. Bom reconhecer os erros. Não vou mais tocar nesse assunto mais, então. Boa. Filmes que vimos com a escola no cinema. Fale. Tá. Eu vi Pokémon, o filme. Foi o primeiro filme que eu vi com a escola no cinema. E filme, né? O Mewtwo era muito do mal. Nossa, esse filme é incrível, pô. O Ash morre, né? É, mas ele volta. As lágrimas. Nossa, é pesado. Pra uma criança, esse filme é pesado. Não, mas pra quem já tinha vivido o adeus da Butterfree. Sim, já tava calejado o suficiente, né? Sim. Eu vi também Tarzan o filme. Ah, Tarzan, adoro Tarzan. Lindo, maravilhoso. Inclusive, reassisti esse ano, o filme é bom mesmo, viu? Tem o VHS, original. Você lembra de um momento que é quando ele vai imitar o Clayton? Ele fala, Clayton? Não. Não. Assiste, porque é engraçado essa parte. Eu gosto da parte que ela fala, tanto, não há piranhas na África. É minha fala favorita do filme. Aí o elefante grita, meu rabo! Ele é muito bom. Ah, mas a parte que a Jane aparece, eu já não gosto mais do filme. Eu não gosto da Jane, mas depois eu gosto. Eu gosto do filme, tipo, o Tarzan criança. Sim, que é igual o desenho do Tarzan, né? Eu não cheguei a ver o desenho, devia ver. O desenho era bom. Sabe, eu vi mais filmes com a escola depois, mas eu não consigo me lembrar porque não me marcaram. Eu acho que eu vi Troia. Nossa, grande filme. De comprimento, assim. Sim, porque ia aparecer a bunda do Brad Pitt. Nossa, eu vi esse filme na escola! Acho que foi na oitava série. Antes? Sétima, então. Foi 2003, 2004. É. E depois a gente viu Homem-Aranha 2. Não sei como eles faziam, que era um esquemão com o cinema, a gente ia de manhã lá e eles... Ficava só a escola, né? É. A minha também, mas não lembro como funcionava. E os passeios da escola aqui era ou esse daí ou ir pro Horto. O que é Horto? A floresta estadual Edmundo Navarro de Andrade. Que linda! Tem onças, o pessoal caça lá dentro. Ai, que medo, não gostei, não quero ir. Mas é o único lugar que tem pra conhecer aqui. Eu vou um dia, mas eu tenho medo. Tem uma história da bruxa de Blair lá dentro. Deixa pra próximo episódio. Ok. Filmes que você acha que deviam passar na escola? Toy Story 3. Lindo filme. Sobre amizade, sobre perda, sobre aprender a deixar as coisas pra trás. Sobre vida adulta. Nossa, você se identificou quando você assistiu também? Eu chorei. Filme inteiro. Então eu não sou parâmetro, né? Mas a gente chora porque a gente se identifica, emociona e identifica. Então, mas não caiu muito bem porque hoje eu durmo com boneca do Woody do lado da minha cama, né? Então não bateu muito bem, não. Bateu o contrário. Bateu errado. Bateu o inverso, entendeu? Efeito rebote. Divertidamente também é um filme que... Sim. Que... Sei lá. Porque hoje em dia é difícil você encontrar alguém que não tenha problemas mentais. Não se preocupa tanto com a saúde mental. Sim, concordo. E eu acho que esses filmes valorizariam. E eu acho que deveria passar mais Xuxa. Xuxa Lua de Cristal? Ou se quiser vir um pouco mais recente. Xuxa Requebra. Não, Xuxa Requebra. Zoando na TV. Zoando na TV. Não é Xuxa, é Angélica, mas é muito bom Zoando na TV. E já tem o Luciano Huck, não tem? Não, o do Luciano Huck é o do festival de verão. De verão. verdade. Porque esses filmes eram bons, porque entravam tipo uns clipes do nada, assim, tipo um festival de verão tem o CPM cantando Dias Atrás. Nossa. Sabe? Aleatoriamente. Era assim, a síntese da cultura brasileira, né, do momento. Então, basicamente. Esse é um registro histórico, né? Sem dúvida. Acho que a história do nosso país pode ser contada pelo cinema de uma forma. Cinema e novela. Ninguém... Aliás, acho que a gente tem que fazer um episódio de novela. Ninguém fala mais da Central do Brasil. Nossa, Central do Brasil é. Eu gosto desse filme. Ah, eu assisti muito já, eu acho. Faz muito tempo que eu não vejo. É, faz muito tempo que eu não vejo também, mas eu lembro, tipo, todo o hype, porque foi a Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar, né? Sim. Acho que o filme foi também, não foi? Não. Não foi? Foi só ela? Foi só ela. Eu acho qualquer coisa. Tudo sempre eu vou falar que eu acho. Eu acho. Eu tenho um amigo que eu falo tudo as coisas, eu falo com certeza, depois ele me mostra tá que eu tô errado. Mas daí tudo bem, a gente sempre acha uma justificativa, né? E a gente sempre aprende com os nossos erros também. É. Às vezes. Nossa, eu não sabia que Central do Brasil é um filme franco-brasileiro. Quem tá nessa produção? Vai ser francês? Não sei. É um road movie. É, porque ele se passa na estrada, né? A Fernanda Montenegro tá indo embora. É, e um road movie muito famoso é Crossroads, Amigas para Sempre. Crossroads, total. Devia passar na escola também? Não. Não. Ninguém merece esse sofrimento. Não. Foi indicado como melhor filme estrangeiro. Crossroads? Não. Central do Brasil. Vamos encerrar esse podcast? Vamos. Gente, obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E é que alguém ouviu? Alguém vai ouvir, com certeza. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir depois pra ficar com aquela nostalgia. Ai, que gostoso. Ai, que vontade de morrer. Essa é a outra hashtag do podcast. É, mas eu me senti muito mais à vontade nesse podcast. Eu também, eu achei que foi bem, foi porque muito legal. Eu recebi uma crítica de um ouvinte que eu me parecia sempre muito tenso e nervoso. Talvez porque eu seja assim mesmo, né? Talvez seja uma característica da pessoa, sabe? Talvez não tenha como mudar algo tão... Talvez ele tenha visto a minha alma através da minha voz. Nossa, que profundo. É. Adorei. Vou tatuar. Não, lacrou. Hashtag lacrou, mana. Essa quer dar as suas redes sociais? Gente, me segue no Twitter, @lalalalais. São três lás. Três lás e um lás de mentiras, tá? Porque eu era meio paga-pau de derru na época, então. Não, mentira, porque você é uma mentira, a gente é uma mentira. É, eu sou mesmo. A gente é uma farsa. Me segue lá, depois eu passo as outras redes, vocês pedirem pra mim, tá? Beijo. LastFM. LastFM / Miranoni. Isso, é. Instagram / Miranoni. A gente tem que padronizar, né? Vamos pedir pra verificar nossas contas. É, por favor, gente. Eu tá usando quero... o user Miranoni, me devolve. Eu só quero passar meu Instagram aí, porque agora eu só tô preocupado com o Insta, porque é lá que a gente ganha mimos. Sem dúvida. Então é @ Nathan Sanches. Nathan com TH e Sanches com Z no final. As pessoas nunca acertam. Eu não acho um nome tão difícil de se escrever assim. Mas as pessoas não acertam Marinone? Mas as pessoas me chamam de Renan. Sabe? Então já tem gente que fica bravo. Eu tava vendo outro dia nesses grupos famosos do Facebook, quando erram o nome, assim, sabe? Eu não costumo me importar, mas às vezes prejudica, né? Por exemplo, eu recebi um certificado esse ano que veio com o meu sobrenome errado. E o meu sobrenome fácil, que é Monteiro. Veio escrito Medeiros. Aí já ia gostar muito mais. Eu não, tenho pavor desse sobrenome, quero distância. É, eu recebia muita coisa, documentos, muita coisa errada. Então, é difícil ser internacionalista, né? É difícil. Ah, falando nisso, por se chamar Natan, eu ganhei um chaveiro de uma pessoa que foi para os Estados Unidos. Ela estava procurando o nome dela entre os chaveiros, não achou, achou o meu nome. Nathan? Sim, é uma coisa que acende, eu adoro tudo que acende. Fica a dica, gente, para quando forem mandar mimos. É, e é um chaveiro para você pôr na sua mochila, e quando você precisar abrir a mochila no escuro, você aperta ele vai acender e você vai conseguir achar o zíper. Posta foto depois pra gente ver. Tá focando assim a mãozinha atrás pra câmera, tá focar focando. Assim. Mimo recebidos. Que perfeição. Ela comprou um Funko também pra mim, mas o Funko eu vou ter que pagar. Não sei com que dinheiro ainda, espero que ela não ouça esse podcast. Manda jobs, muito bom. Jobs. Pra quem não sabe, é trabalhos. Work. Então tá, muito obrigado por ouvir. A gente não sabe quando vai ter outro, se vai ter outro. Tudo é um mistério nessa vida. É, não era nem pra ter esse. Não, a gente nem sabe se esse vai sair. Se já saiu, agradeça. Eu não sei como. Jogue suas mãos para o céu. E agradeça se acaso tiver. Alguém que você gostaria não. Que. Para, que não, já não faz mais sentido. Tá. É isso. Alô. Alô, eu recebi uma mensagem aqui que deixou eu aéreo. Impactado. Ai, meu Deus. Então é isso. Até mais. Agora a Laís renderiza esse áudio e me manda. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Ai, meu Deus. O frio na barriga é ruim. Ah. Você vai ter que hospedar em algum lugar muito, tipo, Dropbox. Vou pôr no Mega, pode ser? Ah, pode. Adoro Mega. Eu também sou fã. Então tá. Até mais. É isso. Beijo. Eu vou compor a trilha agora. A gente se vê. Tchau. Tchau.